prisão eu clamei, a igreja orava em fervor. Enquanto os grilhões cercavam, o Senhor ouviu meu clamor. Um anjo veio com luz, despertou meu coração. As cadeias caíram e eu senti sua mão. Glória ao Deus que liberta, sua palavra é poder. Na escuridão ele brilha e faz o impossível acontecer. Glória ao Deus que liberta, meu coração vai cantar. Em meio à dor e à luta, ele sempre vai me guiar. Pedro, em meio à prisão, dormi em paz sem temor. O anjo disse, levanta-te, é hora de ver o Senhor. As portas se abrirão e eu fui livre enfim. O povo em oração agora celebra em mim. Glória ao Deus que liberta, sua palavra é poder. Na escuridão ele brilha e faz o impossível acontecer. Glória ao Deus que liberta, meu coração vai cantar. Em meio à dor e à luta, ele sempre vai me guiar. E quando as vozes se levantam e o medo quer me calar, eu sei que tu estás comigo, teu amor vai me resgatar. A vitória já é certa, em ti vou confiar. Na prisão ou na liberdade, teu nome vou exaltar. Glória ao Deus que liberta, sua palavra é poder. Na escuridão ele brilha e faz o impossível acontecer. Glória ao Deus que liberta, meu coração vai cantar. Em meio à dor e à luta, ele sempre vai me guiar. Vai me guiar. Português e worship, consegui estar piano.